de viver. E o preço da sua paixão foi morrer, cravado naquela cruz, calado, humilhado, pago pelo meu pecado. Tu és minha razão de viver, e o preço da sua paixão foi morrer, cravado naquela cruz, calado, humilhado, pago pelo meu pecado. Eu quero contigo estar. Sei que um dia vou poder do teu lado estar. Oh, meu Deus, eu vou poder um dia andar. Faça a face com Jesus, eu vou estar lá. Eu quero contigo estar. Sei que um dia vou poder do teu lado estar. Oh, meu Deus, eu vou poder um dia andar. Faça a face com Jesus, eu vou estar. Yeah, yeah, yeah. Sei que ao menos eu pudesse perceber. Invadiu a minha vida e me fez renascer. Curou-me com seu poder e com seu amor. Das garras do inimigo me resgatou. Sei que ao menos eu pudesse perceber. Invadiu a minha vida e me fez renascer. Curou-me com teu poder e com teu amor. Das garras do inimigo me resgatou. Eu quero contigo estar. Sei que um dia vou poder do teu lado estar. Oh, meu Deus, eu vou poder um dia andar. Faça a face com Jesus, eu vou estar. Yeah, yeah. Eu quero contigo estar. Sei que um dia vou poder do teu lado estar. Oh, meu Deus, eu vou poder um dia andar. Faça a face com Jesus, eu vou estar. Humilhado naquela cruz, meu pecado carregou. Açoitado foi Jesus, por mim teu sangue derramou. Eu quero contigo estar. Sei que um dia eu vou poder do teu lado estar. Oh, meu Deus, eu vou poder um dia andar. Face a face com Jesus, eu vou estar. Eu quero contigo estar. Sei que um dia eu vou poder do teu lado estar. Oh, meu Deus, eu vou poder um dia andar. Face a face com Jesus, eu vou estar. Coroaram o meu Senhor com cravo, espinho e dor. Sangue sobre aquele madeiro, Jesus derramou. Derramou, Jesus derramou.